2685, boa, pode acessar. 4 9 5 5 4 9 5 1 5 4 9 5 1 5 4 9 5 1 5 4 9 5 1 5 4 9 5 Oi, Salvador, bom dia, 498 no final, estabilizado e ILS, quando der. Azul 4981, no ponto autorizado, pistão 0, vento 290 graus, 029. Livre pouso, pistão 0, azul 4981. Está chegando, está chegando, azul. Passar mais no canal que consigo encontrar. Passar mais no canal que consigo encontrar. Referência do 4753 pode ser para 2073-92, tem? 2000, 4753. 4753, chama Paulina, não entra em coma. 89, 4753. Tá 4753, pouso autorizado, pista 10, vento 340 graus, 029. Ok, livre pouso na 10, tá 4753. No solo 850, taxa direita, chama o solo 121, décimo 9. Direita 129, posso 753. Controle Salvador, o Serra Golfiosca ingressando agora no corredor interado, zona 1500 pés. Forma Serra Golfiosca, gestão no 1000 pés, dentro da SEASA, reporta visual. Zona 1000 pés, prova da SEASA, reporta visual, Serra Golfiosca. Chama 2 vezes 2 pontos, alterna 1, 3, 5, 2, 3. 3, 2, 1, 3, 3, vamos ver. Afirma, Luiz Alcochas. Tive um movimento de sinal 95, Serra do Jasco. 11895, controla aí, Serra do Jasco, responsabilidade. Tá, meu nome é Cruzeiro, acione 0142. Afirmando 0402. Papão Romeu Sérgio Fiosca, prova do César. Confirma para Tony? É o Papão Romeu Sérgio Fiosca, prova do César. Sérgio Fiosca, confirma intenções. Se autorizado, Sérgio Fiosca, tem intenção de fazer um TGL que regressa para o pulo final. Sérgio Fiosca, reposta na vertical do L ponto da Enrima. Reposta lá na vertical do ponto, L ponto da Enrima. Celeste 312, sem identificação, do segundo chegado do Bandeirão para a Índia 050, registro 017. Celeste 312, sem identificação, do segundo chegado do Bandeirão para a Mais Eu vi você falar. Leste, eu tô remetido pista na 7 autorizado, vento 2, 70 graus, 02 nós. Autorizado, eu tô remetido na 7, Sierra Golf Oscar. Eu tenho 1 a 2, para a segunda hora, minha dirigir milha, isso vai ter o Supervão 503, Robson 44, no intercept. Geral 9978, sendo identificação, decidiu chegar da volta de 1 para nível 050, ajuste no 07. Antônio, o Thiago Costa abandonou o TGL, vai fazer o posto final. Gente, vê como se é muito hoje. Mais 11 mil no negativo. Eu só tenho essa coisa passar pra vocês o plano, então não enviou não. Não, sem problema, eu vou ligar pra Lavera pra informar a todos e confirmo com eles. Ok, graças. Só para informação para os próximos tráficos, muito urubu na curta final da 17. Obrigado, Diego. Eu acho que eu sou 07, eu não venho, meu. Chamando a 312, chama a torre 118, do chão 95. Observado, o instrumento 08, autorizado 0, vento variável com 2 nós. 28, dime pouso 63, toma 2. 2 que 7 livre, boa. Eco Lulu, chama todo mundo na noite, semana toda, Zulu. São Salvador, vai ter Zulu, Traoré do Picuaçu, F10. Seguinte, Viker Zulu cruzado. Base da 17, chame na final para checar, do time do 908. 908 autorizado, base da 17. Depois será a base da 17, Zulu. Chama a minha 312 no solo azul 1, livrando na Fox, chama 219, boa. Zulu na base da 17, baixar de checar. Vamos autorizar o Mike é Zulu. Vento variável em Jorge. Vamos autorizar o Zulu. Passando em parte, 0.0, faz uma parada. Boa. Segurando as 978, 2 para 2, no pé, o chão 08, autorizado final do ELS, 1.0 e fomos estabilizados. Camará estabilizado, né? Isso aí, será o 9978. Segurando 978, atrás sobre 2 horas e 7 milhas, mantendo sobre o voo 3 pés, Robson 44, no outro aspecto. Ah, sim, será o 9978. 178, Torre 1, 18, Vespa 95. Ah, 9978. Passando marcador externo, baixado para lado. Sinal 9978. Bom dia, avistado, pista na 0, ponto autorizado. Vento 190 graus, 02 nós. Altímetro 1098. E depois terá 9978. Geral, abraço 78, somos 19, livre à direita, táxi. Chame 219 para o táxi, tenha um agir. Faz amado, boa. 304, meu ascendente questão, deixa minha chegada para 4.000 pés, deixa 1018. No momento, pista 1-0 em praticável, indo com o João com pássaro. Estamos aguardando a previsão da história, para a liberação da pista, e enquanto a gente espera na terça-feira. Pista 1-0, deixa liberada, deixa minha chamada mostrar 4.000 pés, deixa 1-0-1-8, se você está. Decoladas 2-8, chame controle, número 0, deixa o 8, 1. 0-8, Maria, obrigado. Errou 372, uma via decolou passado 1600. Sono 372, contato com a vazão decolagem, subvia Santa Puca, transição Caju para o nível 370. Via Puca, Caju, nível 370, voo 372. Livre acionamento, chame para um táxi, Mike, ele foi a máquina fora. Passou 39, está sendo utilizado via taxi hotel. Chame no ponto de espera. Utilizado e separado no ponto de espera no hotel, passou. Confirme se já voado nível de voo e rota em condições de interaccionar. Paciente, informação adicional, sobre a qual é a partir da intercepção ou taxi até a cabeceira no zero? Até a cabeceira. Paciente. Azul 7 9 6 9 3 3 Controle 120, decimal 8, novo 208, obrigado, boa. Excelente, comigo 2, canal tipo 10, localizado ao chão. Controle Salvador é o azul 2796. Bom dia, meu perfil está com ele. Passou 39, está no ponto 0 da Delta. Passou 39, cruzado, cruzamento, pista na 0. Na Delta, chame solo novamente, nós vamos em cima 9. Está autorizado o cruzamento, na Delta chama o solo, passou. Rumo 372, chama agora sobre Recife na frequência 12085 ao término 25, decimal 45. 25, 245, bom dia, obrigado. Papai, o meu Max é a Golf, está na posição. Como? Cuidado com o radar, Max é a Golf. Mantenho de Verona 00 em frente da descida. Proteção bom para interceptar a chegada do fim. Mais cego.